porta está fechada, a luz foi apagada, o sol já se pôs à noite. Dentro dessa escuridão, você está perdido, se vê num labirinto sem saída. O medo nessa hora invade sua vida, te deixa em desespero e sem saída. Caminho e estradas pra onde vão, quando só se tem vazio no seu coração. Dói demais a dor que fica. Não tem nada não, se o labirinto é sem sair. E o medo vem pra te fazer parar, pra te assustar. Não tem nada não, se o farol da noite se apagou e a ponte está quebrada, é o fim da estrada. Termine o momento, encontre o final, descubra a saída desse labirinto. Vai, Deus é o teu escudo. Vai, o teu lugar seguro. Vai, nesse labirinto sem sair. Caminho e estradas pra onde vão, quando só se tem vazio no seu coração. Dói demais a dor que fica. Não tem nada não, se o labirinto é sem sair. E o medo vem pra te fazer parar, pra te assustar. Não tem nada não, se o farol da noite se apagou e a ponte está quebrada, é o fim da estrada. Termine o momento, encontre o final, descubra a saída desse labirinto. Está contigo.